Vou falar na sua língua pra você sacar. De um barato diferente você vai gostar. Uma viagem colorida no país do amor. Imagina no teu corpo a força de um milhão, um poder ilimitado no teu coração, energia bem maior que a força nuclear. Cara, tô falando de alguém que te aceita e te chama, de alguém que apesar dos teus erros te ama, e tem mais do que um sonho pra te oferecer. Cara, quem sou eu pra querer te fazer a cadeia? Eu só posso pedir, por favor, não se esqueça, que a alegria mais forte está perto de Deus. Cara, não se iluda buscando emoção na loucura, pra lavar o teu rosto balado de emoção de abraçar outra vez o teu pai. Cara, pra que isso me diz, pra que tanta tristeza? Pra que continuar a viver de incerteza? Se teu pai é teu amigo, guardou teu lugar.